O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa sobre trilogia analítica, que é patrocinado, promovido, né, pela associação Stop a Destruição do Mundo. Bom, como somos nós, os seres humanos, que estamos destruindo o mundo, a natureza, a sociedade, a nós mesmos, estamos destruindo literalmente as condições de vida da humanidade, nós temos que ver o que, que está errado com a nossa cabeça que não paramos nessa desabalada, louca corrida para a morte. E então, isso quer dizer que a cabeça do ser humano está muito mal. Sempre esteve, mas está pior do que nunca. E se não houver uma parada imediata para a reflexão das causas dessa destruição maciça, não virá a solução espontânea de lugar nenhum, e muito menos de outros planetas, ou o que quer que seja, porque o próprio Deus já esteve aqui, já deu todas as instruções do que o ser humano deveria fazer, tanto na época do judaísmo de Moisés, como do cristianismo, com a própria segunda pessoa de Cristo, como até o islamismo, né, que tem as suas leis, leis mosaicas que eles seguem, algumas leis islâmicas do Maomé, que são também muitas delas leis muito positivas, construtivas. Por exemplo, que a pessoa não pode cobrar juros do seu semelhante quando empresta dinheiro, que isso é uma coisa imoral. Então, nós já temos todas as dicas, inclusive milagres, manifestações, aparições de Maria, mensagens proféticas, que se o ser humano não parar nessa conduta alucinada de atacar o que é bom, o que é belo e o verdadeiro, essa humanidade já está fadada à total falência. Então, Kep, nos seus estudos mais profundos sobre a psique, ele verificou que o ser humano não implementa, não coloca tudo isso que ele sabe que ele tem que fazer, porque ele está invertido. O ser humano vê o bem no mal e vê mal no bem. Por exemplo, uma pessoa que tem uma atitude desonesta, psicótica até, agressiva, malévola, intrigante, preguiçosa, ela vê todas as qualidades do outro, por exemplo, nela, e ver os defeitos dela no outro. Isso também se chama inversão. É uma inversão causada pela patologia do ser humano. Então, aqueles que são bons veem os maus como bons, e aqueles que são maus veem os bons como maus. Então, é realmente uma situação muito difícil, porque os bons colocam os maus no poder e seguem as suas orientações e desconfiam daqueles que são bons. Então, todos esses processos muito sutis de inversão que o ser humano faz precisam ser entendidos, porque nós estamos vivendo de pernas para cima. Criamos uma civilização contra a nossa natureza, invertida. Nós procuramos a felicidade nos bens materiais, no que é sensível, quando a nossa grande fonte de satisfação está no que é imaterial, no psicológico. E é isso que nós damos menos atenção e que a civilização vem gradativamente destruindo e negando e esquecendo, levando a uma condição dia a dia mais desumana. Kep escreveu uma série grande de livros geniais. O fato de vocês ainda não conhecerem esse gênio cientista brasileiro já faz parte dessa inversão, porque a humanidade não consegue ver o valor no que tem valor. Então, tudo aquilo que é ilusório, que é fabricado pelas mídias, que é fabricado pelos ladrões, aí a humanidade, o povo vai atrás, dá um valor incrível. Mas aquilo que é profundo, que tem raiz, que é sólido, o ser humano coloca em último lugar. Então, o fato de muita gente ainda não conhecer o trabalho de CAP é sinal que a humanidade está muito doente, muito doente. E sugiro aos senhores que têm ainda um pouco de lucidez e que escutam os nossos programas, que ajudem a divulgar esses conhecimentos. Nós temos muitos livros, nós temos programas de rádio, de televisão, nós temos psicanálise individual e de grupo. E até acredito que muitas dessas coisas que são fornecidas gratuitamente pela Associação Stop, por serem até gratuitas e não explorarem a população e serem muito boas, construtivas, o ser humano não sabe dar valor a isso, pelo contrário, despreza, não percebendo a loucura que está. Então, eu sugiro aos senhores que ainda têm um pouco de lucidez, por favor, ajudem aos seus semelhantes, a vocês mesmos, a dar uma parada na destruição do planeta. Sabe, Cláudia, problema assim muito grave, eu nem atribuo assim ao povo, às pessoas particulares, mas eu atribuo o pessoal que sobe no poder, porque é raro, aliás, o Bill, né, que é um psicanalista da Inglaterra, ele viveu o tempo todo no nos últimos tempos de vida lá em Los Angeles. O Bill fala que o político não faz análise. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte: o indivíduo que sobe no poder, seja ele qual for, seja vereador, seja prefeito, seja senador, deputado, governador de um estado, até presidente, vice-presidente, se ele sobe no poder, ele enlouquece cada vez mais. Se ele não é uma pessoa assim muito do bem. Então, o que que acontece aí nesse caso? Ah, o ser humano, ele está invertido, como você falou. Então, ele não vê a vantagem em ser bom. Pelo contrário, Thomas Hobbes, né? Aquele pensador da Inglaterra, falou que o ser humano é lobo para outro ser humano. E essa frase é totalmente feliz nesse pensador inglês, porque geralmente, por causa da inversão, o ser humano acha que o próximo é perigoso para ele. Então, até na França havia uma ideia de que o inferno são os outros, né? Alguns pensadores, alguns literatos trouxeram essa ideia de que a gente sofre por causa dos outros. E o que acontece é o seguinte: o ser humano, ele tem a vontade. E quanto mais essa vontade é invertida, por exemplo, o que que é uma vontade invertida? É o indivíduo que troca tudo que tem na vida para ter lucro, para ganhar dinheiro. Principalmente no campo assim bancário, né? No campo do comércio. Então, o indivíduo que faz tudo para ser rico é o indivíduo que vai se enlouquecendo cada vez mais, porque ele coloca a felicidade onde não existe, a felicidade na quantidade de dinheiro que ele vai ganhar. E por mais milionário que ele seja, ou bilionário até, ele é um sujeito cada vez mais infeliz porque vai enlouquecendo cada vez mais. Então o problema está no interior do ser humano. E aí a gente tem que se lembrar, né, do que Cristo falou, né, que não é o que vem de fora que mancha o ser humano. O que mancha são as ideias, os pensamentos, é o que vem de dentro do ser humano. E o trabalho nosso, trilógico, visa fazer com que o ser humano, cada um, comece a ver no próprio interior a patologia. Quer dizer, ver no interior, como antigamente, né, o povo pensava, seguindo os religiosos, que o que vem do interior é que causa problema, porque são os chamados pecados, né? Os sete pecados capitais, principalmente. E é isso que traz o ser humano à infelicidade. Então, a ideia atual, cada vez mais, é que se o indivíduo ele faz o que quer, o mal que ele quer, ele faz todas as atitudes assim contrárias ao bem, ele vai ser feliz, porque ele vai conseguir trazer tudo para ele. Então, o problema do ser humano é o de realizar a própria vontade, principalmente fazendo o mal. E, nesse sentido, a gente tem que admitir que a psicanálise freudiana trouxe um grande mal para a humanidade. Por quê, né? Porque Freud, por exemplo, ele inverteu a etiologia da neurose. Ele acha que o instinto, a libido não satisfeita é que traz a humanidade doente. A libido significa a vida instintiva sexual. E não é isso, não tem nada a ver com a parte instintiva, né? Porque Deus não iria criar instinto inadequado. Tudo que é instintivo é bom. De maneira que o Freud trouxe um grande prejuízo para a humanidade. Outro, né, que pode ser chamado também de anticristo, e agora vocês podem até ficar admirados com o que eu vou dizer. Outro, assim, é o próprio Albert Einstein. Por quê, né, que ele trouxe uma ideia horrível para a humanidade? Porque ele acha que a energia que existe no mundo, seja ela qual for, é tirada geralmente da matéria. E com isto, o Einstein deu a ideia, né, aquele MC2, que a questão da velocidade, por exemplo, da matéria, a velocidade da luz, que isso é que iria dar a energia para o mundo. E não que a energia é que, inclusive, faz a matéria. E não que a energia vem de fora. Eu poderia até dizer, e veja os físicos, né? Eles não vão agora acreditar nisso, que o átomo, como a física antiga fala, não existe. Nem o átomo e nem as partículas. Mas o que existe é energética escalar, que o Tesla ele descobriu, e essa energia é que faz tudo, faz a matéria, faz tudo. Inclusive, essa energética não pode ser mexida, porque se dividir a energética, né, que uma é atração, outra é repulsão, que as duas têm que viver juntas. Porque se divide essa energética, então essa parte da repulsão, que é chamada de próton, né, na física, então ela cria aquela formidável explosão no espaço e cria uma explosão em série, né? Não só da própria bomba que é feita assim, a bomba atômica, mas também de toda a energética do espaço, quase sem solução. Até notaram agora em Hiroshima que, além desse cogumelo, né, que vem dessa explosão, lá em cima, desligado desse cogumelo, tem uma enorme quantidade de energia que se esparrama pelo espaço. E se consegue parar, geralmente os cientistas nem sabem por quê. Até alguns falam que são ETs que param com isso, senão isso vai desintegrar, né, a energética. Dr. Kepp, posso fazer uma pergunta? Sim. Então, essa bomba atômica que foi inventada a partir das descobertas, entre aspas, do Einstein, mostram que o que ele descobriu, entre aspas, é um erro. Claro. Quer dizer, o que ele descobriu não foi uma descoberta de uma lei da física, mas ele fez um erro sobre o funcionamento atômico. Então, essa bomba está mostrando que o que ele, a descoberta dele foi uma coisa totalmente errada. Claro que foi. E eles estão usando do erro do Einstein para destruir o planeta. Olha, Cláudia, nós temos três anticristos, né? É, o Einstein, como eu falei agora, da bomba atômica, né, da energética. O Freud, que ele acha que tem tem que dar toda a liberdade para o indivíduo fazer o que quiser. Uhum. Inclusive na parte instintiva, né? Que se o indivíduo não for livre, ele fica doente. E o terceiro anticristo, até interessante falando isso, que muitos vão cair sentados, né? E o terceiro anticristo é Karl Marx, que queria, por exemplo, encontrar o bem-estar na matéria, e que negou, no dinheiro. Negou totalmente o valor da teologia, negou Deus, ele é totalmente ateu, né? Então podemos dizer, como Immanuel Kant, né, que o ser humano quer ser livre para fazer o mal. Eu falo, não fazer só o mal, que o ser humano faz o mal, mas faz o bem também. Tem alguns indivíduos formidáveis, né, que fazem enorme bem para a humanidade. Mas essa liberdade, achando que pode fazer o que quiser, o bem e o mal, é que leva o indivíduo para as doenças. Agora, temos um grupo aqui de privilegiados. Alguém quer falar alguma coisa? Eu estava aqui vendo, Dr. Kepp, ouvindo o senhor falar sobre a psicopatologia, né? E tem um capítulo desse seu livro, O Homem Interior, que fala justamente um pouco disso, sendo que o caminho da sanidade é o da consciência da patologia, né? Então, que justamente é todo o trabalho que o senhor faz, a terapia da consciência, né? Que o senhor diz que todo e qualquer tratamento de psicoterapia tem de levar o indivíduo através da consciência da patologia para alcançar, de algum modo, a sanidade que deixou lá atrás. Ou seja, todo indivíduo tem na base a sanidade, né? E precisa enxergar, conscientizar essa camada doentia para poder se aproximar ao máximo desse bem que ele deixou lá para trás, né? Então, geralmente, né, os fiscais, né, são as pessoas mais, vamos usar uma palavra bem forte, são as pessoas mais nojentas da sociedade. Por quê? Porque geralmente os fiscais, eles impedem que muitos indivíduos, empresários, pessoas que querem trazer o progresso para a nação, impedem o trabalho dele. Quer dizer, eles fiscalizam o povo, vigiam o povo em favor dos poderes corruptos. Eles agem dessa forma, né, Ortiz? Doutora Cláudia, sobre isso que a senhora falou da inversão, né? Que a pessoa vê as qualidades dos outros nela. Isso. E os defeitos que tem nos outros. Isso ocorre muito com os fiscais. Então, levam nas pessoas que trabalham, que são honestas, e acha que elas são como ele. São desonestos, preguiçosos. E eles são bacanas, isso, trabalhadores. Isso. E isso daqui, doutora Cláudia, estou fazendo um trabalho sobre a mídia, um trabalho de conclusão de curso sobre a mídia, e aconteceu isso com a escola base, que é um caso emblemático, que é estudado nas universidades hoje, que houve uma escola que todos trabalhavam, tinha professores, diretores e tudo, e aí uma mulher fez uma intriga que tinha pedofilia na escola. Um jornalista pegou aquilo e já achou que tinha mesmo, e denunciou, e foi denunciado no Brasil inteiro. A escola foi pichada, quase que foram linchados os professores e tudo, e agora, 18 anos depois, a Globo foi condenada a pagar R$1.250.000 de indenização por ter destruído a vida dessas famílias e que não tinha nada daquilo. Foi como se dinheiro pudesse aplacar. É claro que tem que pagar, né? O mínimo que eles podem fazer. Mas a vida dessas pessoas foi destruída, isso não tem retorno. E um outro caso que eu queria mencionar, doutora Cláudia, do padre Lancelotti. Um homem que é um religioso, que sempre cuidou de crianças de rua, fez o bem. Umas pessoas tentaram extorquir dinheiro dele, disseram que se não desse dinheiro para elas, elas iam acusá-lo de pedofilia. Acusaram, os jornais fizeram um massacre com ele, e agora na justiça tem vídeos e tudo mostrando a extorsão de qual ele foi vítima. Ele foi inocentado também. e não deu nada na mídia, deu só uma notinha. Padre Lancelot, depois que falaram tudo, deixaram a imagem dele, ele falou que está muito machucado, mas que ele agradece as pessoas que o ajudaram a se levantar. O senhor sabe, Dr. Kepp fala no livro A Libertação dos Povos, A Patologia do Poder, que ele tentou trazer o primeiro estudo, trouxe o primeiro estudo sobre a psicopatologia das pessoas em cargos de poder em todas as áreas, em todo o mundo. Primeiro estudo científico sobre isso. E praticamente o único, um estudo psicanalítico. Algumas pessoas tentaram seguir, seguem superficialmente. Mas quem quer entender mesmo sobre psicopatologia do poder tem que ler o livro A Libertação dos Povos, de Norberto Kepp. E ele coloca lá que empresários, donas de casa, jornalistas, até os fiscais aos quais a gente fez referências, advogados, médicos, educadores, estão todos embarcados num barco errado, estão numa direção errada, numa vida invertida, numa maneira de pensar e julgar invertidos, e que precisam se conscientizar a tempo para tentar corrigir essa grande injustiça, essa grande deformidade que está levando ao caos a humanidade, né? Então, isso é um must, é uma necessidade, é uma obrigação cada ser humano entender sobre a psicopatologia do poder. Se a gente quer ter democracia, o ser humano tem que saber que existe esse estudo, sim, feito pelo Dr. Kepp, e que pode ser adquirido nas nossas livrarias. E até de graça. Ah, meu Deus, o que é de graça ninguém dá valor, né? Mas a coisa mais incrível que tem tá de graça na internet, num site que a pessoa pode fazer o download do www.libertaçãodospovos.org, acho que é alguma coisa assim. De qualquer forma, liguem para 3032-3616, 3032-3616, e vocês vão saber como fazer o download de graça da maior obra científica a respeito da patologia do poder. Sem essa noção, ninguém vai saber o que é democracia nesse planeta. E a Aninha, lá na Suécia, que é tido como o país mais evoluído em matéria de democracia, de leis sociais, como é que a senhora vê lá essa questão, Aninha, da inversão com o poder? Ah, eu noto que lá o povo tem um grande respeito assim, à autoridade. Eles, tudo que o poder fala, eles fazem e acham que estão certos. Eles não têm muita consciência. Acho que até aqui no Brasil, as pessoas têm mais consciência da patologia do poder. Eles falam dos políticos que são corruptos. Lá parece que tem uma alienação total e tem uma, eu acho que tem um pacto, assim, o poder sueco tem um pacto com o poder americano, uhum, e que eles não questionam, não, né? Questionam, são ingênuos, né? É, exatamente, totalmente ingênuos. Ingênuo, é. É, tá vendo, gente? Até as nações mais evoluídas, ou tidas como mais evoluídas, estão emaranhadas nisso. E o Léo, tem alguma coisa a dizer, que foi psicanalista em Londres? Gostaria, doutora Cláudia, falando dessas inversões, lembrando de uma que é graça, assim, muito, tanto no jornalismo como na ciência, né? Que é a questão de Descartes, aquele filósofo francês que cometeu uma inversão muito grande. Ele falou que para se atingir o conhecimento, a pessoa precisaria duvidar. Então, ele colocou o método da dúvida. Isso existe na ciência. Toda teoria quer duvidar, precisa duvidar porque acha que aí vai chegar uma verdade. E no jornalismo também. A senhora vê que nas entrevistas de jornalista é muito comum, os jornalistas ficam só duvidando. Se a senhora apresenta uma coisa, a pessoa apresenta algo que ela quer comunicar, eles sempre falam, não, mas e aquilo? E aquilo? Mas isso é sempre baseado na dúvida, achando que duvidando vai atingir o conhecimento. É uma grande inversão. Quer dizer, o senhor está dizendo que o que domina aí, praticamente, é a desconfiança, que é a característica da psicose grave. A desconfiança, o indivíduo desconfiado, que desconfia de tudo e de todos, principalmente daquilo que é bom. Uhum. Então, o que é bom, o que diz ser, o que é bom, a pessoa coloca um monte de dúvidas, principalmente até hoje em dia na existência do próprio Criador, né? Como se fosse possível. Eu gostaria de dar para vocês aqui algumas informações rápidas sobre o nosso trabalho, já que nosso tempo está terminando. Temos curso sobre trilogia analítica, agora estamos lançando mais uma turma de pós-graduação e livre sobre psicossociopatologia, pós-graduação, lato sensu e modalidade livre, cursos avulsos, cursos livres de trilogia analítica, essa ciência aplicada, seminários de psicossomática integral. Saibam mais. Livros, programas de televisão, cursos, assistência psicanalítica, 3032-3616. O nosso site é www.trilogia.ws. Até a próxima semana!